Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o Jornal da Colônia Santo Ângelo, A Saga da Família Gerdau, 9, A Quarentena na Ilha das Flores e a Viagem ao Porto de Rio Grande. No mesmo mês do casamento, em setembro de 1874, Alvine e João Gerdau partiram de Hamburgo num vapor rumo ao Rio de Janeiro, no Brasil. Depois de passar pela quarentena obrigatória na Ilha das Flores, seguiram para o Porto de Rio Grande, no sul do Brasil, e travaram uma série de diálogos sobre o futuro que estava por vir. Que sacrifício, que suplício está esta espera, repetia Alvine. Quanto tempo desperdiçado inutilmente neste pedaço de terra, esquecido por todos. Decididos a seguir o seu destino, não desistiram tão facilmente dos seus propósitos. João Gerdau, astuto e muito perspicaz, percebe que a melhor maneira de lidar com Alvine é deixar que ela fale, reclame e diga tudo o que pensa. Depois da tempestade, de forma branda e convincente, João impunha a sua ideia. Desta maneira, Alvine foi convencida a esperar e aguardar pelo melhor que a esperava no Rio Grande do Sul, onde uma casa de alvenaria novinha em folha havia sido construída para o jovem casal. João Gerdau e os seus empregados construíram uma casa no típico estilo colonial de Hamburgo, com tijolos à vista, enxaimel pintado de preto e janelas com vidraças. O mais difícil teria sido encontrar os vidros e as cortinas exigidas por Alvine. Da mesma forma que João procurava animar Alvine, também alertava para o fato de que a maioria da população da colônia Santo Ângelo era formada por antigos servos das terras na Pomerânia. Lá na Prússia, os trabalhadores foram severamente maltratados e praticamente não recebiam salário. Este é o motivo de tanta gente vir para a América. O povo cansou de trabalhar como escravo para os donos das terras. Aqui no Brasil, basta fazer um pedido a um diretor de colônia para receber um lote de terra e ter mais de 30 anos de prazo para pagá-la. Na terra, são donos de seu próprio nariz e enriquecem muito facilmente por causa da vontade de trabalhar. Muitos estão pagando as passagens dos parentes para vir para o Rio Grande do Sul.